Atualiza o paredão. Repertório de final de ano do Gabriel Fidelis. Quando eu tô com saudade, já me arrependi. Eu tentei apagar e apaguei só pra mim. Tava no grau até sair na hora. Ela tá gravando e desgravando já faz tempo. Chegou o mal. Fala sair, velho! Nem quando andei de avião pela primeira vez. Tremi assim. Meu Deus do céu, que sensação ruim. Deus do céu, que sensação ruim. Nem quando eu vi.